Hold on. Let me see. Yeah. Vai ter isso ou não aí, Diogo? Cara, eu acho que a única coisa que tem pra pontuar é... Deixa eu ver. Semana que vem. Bom, semana que vem não tem, não tem. Semana de prova? 17. Vocês... 17 tem prova de processo civil, mano. E dia 8? Não sei. Você tem prova dia 8? É. Sei lá, o duro aqui. Se não é de prova, é complicado. Aí não teria dia 7 e dia 14, tem. Tá? Pra esse nome pra vocês estão na UFSC também, né? Vê. Aí a gente só voltaria dia 20. Não. 21 e 28. Dia 21 e 28. Aí sobraria um capítulo pra fora, né? Só não tem, a gente marcar um. Não tem um capítulo que é menorzinho pra juntar com outro? É tudo mesmo tamanho, mas. Paulado. Ah, a gente podia ver de uma semana fazer duas uniões, bem, né? Sei lá. Pode ser também. A gente vê certinho. É. Tá, então não vai ter reunião. É, tudo dia, bem, fica combinado sim, então. Dia 7, dia 14. Preciso fazer meu documento da primeira reunião. Passar na promessa. Não, todo ano, né? Passar na promessa. Difícil, você, né? Você se compromete já? Me comprometo. Tá tudo certo. Eu não peguei o áudio ainda do segundo encontro, mas eu vou upar o áudio, porque o dia que a internet estava... Beleza. Crítica. Eu acho que vai ficar muito baixo esse áudio aí, velho. Mas é culpa nossa mesmo. Por quê? Ah, nós estamos falando baixo, né? É. Quer deixar mais perto aqui? Eu falo baixo ainda. É, arruma pro seu jeito aí do que. É, a gente não vai ficar mais alto. O que que fica aí? Acho que é só, né? É. Acho que só isso. Vamos lá? Então. É isso aí. Ó, Luque, o tempo tá aí, ó, fica tá. À vontade aí. Esse pau, pô. Bom. Deixa eu por aqui. Eu vou... Eu fiz um resuminho do capítulo 4. Deu 14 páginas. Eu pretendia fazer meio que igual o Caião da última reunião. E falando sem ler inteiro o negócio. Daí, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode falar aí. Não sei se meu resumo tá completo o suficiente. Eu li uma vez só, mas... Vocês falam como precisarem. É... O capítulo 4 começa com o tópico O Valor em Crise. E logo no primeiro parágrafo, o autor... Começa dizendo que todas as sociedades até hoje, pré-capitalistas, foram fetichistas, no sentido de não disporem de maneira consciente de suas próprias forças. E a diferença que elas têm para a sociedade capitalista é que essa fica entregue, ela fica mais entregue ao meio fetichista por ser mais dinâmica. As sociedades capitalistas, elas tinham um objetivo. A sociedade pré-capitalista. E justamente por isso elas se encontravam um limite em um ponto de equilíbrio. A ausência de limites no que tange aos objetivos da sociedade moderna, capitalista, está vinculada ao dinheiro enquanto encarnação do valor, ou seja, enquanto objeto da produção. O dinheiro enquanto dinheiro se apresenta como uma contradição visível. Aqui o professor Yap diferencia os caracteres qualitativos e quantitativos do dinheiro. O dinheiro qualitativamente representa todos os valores de uso, sendo riqueza geral e tendo capacidade de tudo comprar. Ao passo que, quantitativamente, o dinheiro representa uma determinada quantia limitada de dinheiro, um representante da riqueza geral, no sentido de ser representante do valor. E é justamente esse caráter qualitativo que torna o dinheiro ilimitado, que torna o capitalismo algo ilimitado também. Não, peraí. Como é? Opa. Esse caráter qualitativo do dinheiro, com ilimitação do valor, é o que torna o capitalismo ilimitado, porque o caráter quantitativo se baseia numa riqueza concreta, uma riqueza Ah, tá. num valor. E essa noção de a capacidade de tudo comprar é a qualidade mesmo do dinheiro. Entendi. Ele, tipo assim, como ele é expresso em quantidades, né? Tipo, um dinheiro, dois dinheiros, três, tal, tal, infinito. Ele dá a aparência de que o valor também é infinito, né? E aí é possível falar que é possível ter uma dinâmica de troca de valor. Mas, Entendi. ao mesmo tempo, porém, sob essa Onde forma, que tá, gente? tá na Parágrafo página segundo. 132 do texto. Isso aqui que eu vou ler agora. Acho que é a segunda parte. Ao mesmo tempo, porém, sob esta forma, o dinheiro é sempre um quanto indeterminado e limitado de dinheiro, e, consequentemente, um representante limitado da riqueza geral. Tentar continuar aqui para ver se faz mais sentido. Beleza. Essa contradição do dinheiro em qualitativo e quantitativo faz com que sua qualidade suscite uma tendência constante e infinita de ultrapassar quantitativamente a si mesmo, um crescimento constante para tentar se aproximar da riqueza total, sendo esse o objetivo da produção. O dinheiro e o ouro como valores de uso que encarnam o valor, como valor de troca de todas as mercadorias, são ilimitados. Possuem essa característica de limitação justamente por permitirem a constante ultrapassagem do capital, do limite sempre excessivo do capital, perdão. Aqui ele fala de limite sempre excessivo, eu acho que ele quer dizer um limite que já está além da riqueza já acumulada. O limite do capital já ultrapassou a riqueza acumulada. Por isso que é capital fictício. Tá. É que ele tá muito nesse negócio de objetivo, né? Que ele falou que nas outras sociedades elas mesmas tinham um objetivo, né? Talvez manter a ordem, uma ordem fixa, uma ordem rígida, e por isso elas eram fetichistas, de Sim, qualquer jeito. de qualquer jeito é uma fetichista. Na sociedade das mercadorias, ainda ocorre o fetichismo, porque a gente já viu lá no capítulo 3, no 2. E mais aqui, o dinheiro, né, se torna o objetivo, né, da produção, né? Sim, o dinheiro se torna o objetivo, daí a produção se torna ilimitada justamente por isso, porque o dinheiro tem esse caráter de limitação, de sempre valorização e ultrapassagem de si mesmo. É parágrafo terceiro. Eu fiz uma anotação bem pequenininha. O conceito de crise no capitalismo já está contido na própria metamorfose da mercadoria, na contradição entre valor de uso e valor de troca. Isso quer dizer que a crise já está contida na mercadoria por causa justamente do valor, do mais valor que a mercadoria possui em comparação ao seu valor de uso. Acredito que seja aí. Onde que... Parágrafo terceiro. Tá, mas tem... O parágrafo terceiro é gigantesco. Parágrafo terceiro. Senta aí. É que tem um núcleo, né? A mercadoria explica o capital, né? E ela mesmo já é a crise, né? Por ter esse problema do valor de troca com o valor. Uhum. Não o valor. Não o valor de uso, mas o valor. É que acho que no próprio capítulo ele fala a contradição entre valor de uso e valor de troca. Tendência do capitalismo para a crise é algo que já está contido na estrutura da mercadoria, com a respectiva separação fundamental entre a produção e o consumo, entre o particular e o universal. Cada nova etapa da crise mais não faz do que desdobrar uma vez mais este potencial de crise. Permanece, pois, esta verdade. A forma mais abstrata da crise e, em consequência, da possibilidade formal da crise é a própria metamorfose da mercadoria, na qual, somente enquanto o movimento desenvolvido, se encerra a contradição, implicada na unidade da mercadoria, entre valor de troca e valor de uso, e na sequência entre dinheiro e mercadoria. Mas o que transforma esta possibilidade da crise em crise não está contido nesta própria forma, o que ela contém é apenas o fato de estar aí presente a forma para uma crise. Sim, não, agora... O Negativo do Capital é um livro fodido, cara. Que ele vai fazendo esse caminho. Ele começa falando dessa crise de mercadoria, depois ele passa a falar do dinheiro da mercadoria, depois ele fala, começa a passar na esfera da produção, depois da circulação, depois na circulação global. Sabe? Entendi. É a tese de doutorado do Grespan. Você tem ele? O Murilo me emprestou, mas eu não li, hein? É bom, hein? Eu tô meio confuso, cara. Eu não entendi essa contradição entre o valor de troca e o valor de uso. Eu acho que ele quer dizer com essa contradição é justamente o valor a mais que está na mercadoria como valor de troca, que é indiferente no que tange o valor de uso. Eu acho que é isso. É isso que eu entendi, pelo menos, eu não sei. É que ela tem um duplo caráter, né? Uhum. O valor de uso, que é coisa, só a própria propriedade, e o valor de troca. E um não toca o outro, né? No final das contas, se for parafrasear o Lacan assim, tipo, não há relação entre o valor de uso e o valor de troca. Enquanto o valor de uso mira pra si, o valor de troca só mira pro outro. Sim. Acho que dá também pra fazer aquela diferenciação entre o valor de uso como algo material, como a própria mercadoria, e o valor de troca apenas como trabalho objetivado. Acho que ele fala isso no capítulo 2. Como valor de equivalência do próprio valor. Parágrafo 4, não fiz nenhuma anotação. Parágrafo 5. A atividade capitalista, em seu decorrer, tende a substituir o trabalho vivo pelo capital fixo dos meios de produção, causando uma inevitável diminuição no lucro. Apesar da constante diminuição do lucro, o grau de exploração só aumenta de acordo com o aumento da maquinaria. Isso quer dizer que o trabalho, a força de trabalho individual é sempre constantemente diminuída com o decorrer do capitalismo em comparação ao aumento do capital fixo. E isso causa uma diminuição no lucro, porque causa uma diminuição no mais valor relativo. Mas, na taxa, né? Isso, na taxa, e na taxa de lucro. Mas, ao mesmo tempo, para sanar esse problema da diminuição da taxa de lucro, há um aumento da produtividade para aumentar o que ele vai chamar mais para frente de massa de lucro. É, massa e taxa, né? Sim. De mais valor, né? Uhum. Que não é lucro, mas mais valor. É que ele usa lucro nesse capítulo, ele não usa mais valor. É? Uhum. Estranho, né? Eu até achei meio estranho, porque não é comum. É, aqui, ó. No capítulo 4 ainda, ó. O sobretrabalho da massa deixou de ser a condição do desenvolvimento da riqueza geral. Qual página? É, 135, as 5 primeiras linhas antes do capítulo 5 ali. Do parágrafo. O sobretrabalho da massa deixou de ser a condição do desenvolvimento da riqueza geral. Da mesma maneira que o não trabalho de alguns deixou de ser a condição do desenvolvimento dos poderes universais do cérebro humano. Isso significa a derrocada da produção assente sobre o valor de troca. E o processo de produção material imediato perde ele mesmo a forma de penúria e de contradição. Uma mudança, né? No parágrafo 6, o autor vai falar que Marx e os marxistas tradicionais, não viam este fenômeno de aumento da composição orgânica do capital, capital fixo, e diminuição progressiva do lucro, como, da taxa de lucro, como um limite interno que acabaria por findar o capitalismo por uma razão. Eles tinham a crença de que as crises cíclicas aumentariam a consciência do proletariado e que o capitalismo acabaria em uma revolta da classe trabalhadora. Essa vertente subjetivista se opunha à vertente objetivista dos marxistas ortodoxos. Eles acreditam num voluntarismo de classe e recusam a ideia de que o capitalismo possa desembocar numa crise absoluta. Não aceitam a teoria da derrocada, que traria a crise das formas, a mercadoria, forma Estado, forma dinheiro, porque ela prevê também o fim do proletariado e o próprio trabalho. Sim, tá fazendo uma crítica, né, contra o... E, cara, é engraçado, porque é claramente isso, né, que o pessoal aqui do Brasil, da ontologia, faz, né. Ou, sei lá... Até um marxismo mais básico, naquela forma lá do cone, que muita gente faz, né? E as contradições vão aumentando assim, né? Uhum. E aí cada vez esse gap fica maior e vai chegar uma hora que é insustentável e os trabalhadores vão ter que pegar as armas na mão e fazer um mundo novo. É muito... É ingênuo, né? Se for ver. É ingênuo esperar isso, uma consciência de classe, né? Mas pra frente ele vai falar mesmo que não tem sujeito. Não, né? E também não, assim, até pelo caráter ideológico mais básico de mistificar a realidade, nunca você tá no fim, né? Você sempre tá um pouco antes do fim, né? Quando você tá no fim, você já, vamos dizer... Agora mais recente, se tiver no fim, você é meio homo sacer, né? Você não é nem humano mais, assim. Você perde toda a sua subjetividade. Isso é o fim. Então, você nunca... E quando você... É um paradoxo da morte, né? Eu acho que é os estoicos, o Epicuro fala. Ele fala assim, ó... A morte dentro da vida, ela não tá lá. E quando a morte chega, a vida não tá. A pessoa já não tá lá. Então, assim... Não tem morte, não tem vida. Se dissolve nisso. Porque não tem... Eu acho que é um pouco daquela pira, talvez, que dá pra relacionar, que eu comentei pra você que no terceiro capítulo ele sempre polariza as relações, né? Então, não existe trabalho abstrato sem trabalho concreto, não existe valor de uso sem valor de troca. Então, nessa relação, se o capitalismo estiver no fim, primeiro que a gente não vai perceber o fim, que nem você falou, sempre esse processo de ideologização, ele meio que escamoteia o real, né? Então você não percebe que você tá no fim. Na hora que o fim chegou, o fim já passou, na verdade, né? Já é isso. O fim. E eu acho que se você tem esse aumento das contradições, que eu acho que é até plausível você falar desse aumento de contradições e a ruptura do capitalismo. Mas aí é porque o capitalismo ele define meio que sozinho, no movimento dele próprio, vamos dizer assim. Que nem os caras da crítica do valor falam que a gente está chegando no fim do capitalismo, é a crise final mesmo. Então, ele vai se desmantelar sozinho. E a partir do momento que ele entra nesse processo de colapso, eu acho que, como a gente já assiste que as classes estão desaparecendo, nesse processo de colapso não vai ter mais proletariado, não vai ter mais burguesia. Então não tem necessidade de ter um sujeito revolucionário para pegar na arma, para derrubar o capital. O capital já vai ter colapsado, tá ligado? Então, mas eu, por exemplo, a ideia do Kurz é que já acabou. Essa crise de 2007, 2008 foi a última. A ideia dele é essa. Então, tipo, a gente já tá depois do fim. Entende? Entendi. Então, assim, o capitalismo se acaba sozinho, não sei se vale, assim, porque, vamos dizer, ele já acabou em 2007, 2008, a condição está insustentável, e não por isso, não é por causa disso que ele acabou, que as coisas vão melhorar, ou que, sei lá, que o capitalismo vai acabar de verdade, assim, como prática, ou como forma de vida. Pô, é a sociedade que se revoluciona todo dia, né, cara? Lógico que não tem mais o gás pra fazer, né? Vai ficando cada vez pior, mas esse cada vez pior, eu não sei até onde pode vir, né? Por exemplo, se você pegar a Europa toda, aí fantasiar, né? Se pegar a Europa toda, o pessoal mais rico da Europa, se daqui 5 anos, 10 anos não tem como fazer, cara, você pega a arma e começa a matar gente no mundo mesmo de matar. Matar pobre, matar país inteiro. Vai. Pra cair demograficamente as coisas e tentar dar uma melhor condição de vida pra eles. É esse o esquema. É que o capitalismo se acabar sozinho é uma tarefa meio mirar no vazio, porque isso já aconteceu. Uhum. Agora, tipo, o que vai vir é o problema. É que isso me remete então à questão de que o capitalismo ele é meio que uma abstração humana mesmo. Então, ainda que digamos que o capitalismo acabe materialmente, ele existe enquanto abstração. Isso. Entendi. Então ele tá falando, ele tá fazendo duas críticas aqui, né, Kiff? Uma crítica. Por que duas críticas? Ó, essa explicação da crise pelas lutas do proletariado atingiu o paroxismo com a extrema esquerda e o seu voluntarismo subjetivista, né? Que se opunha ao objetivismo entorpecido da ortodoxia marxista. Também. Ele tá criticando tanto o subjetivismo quanto o ortodoxismo. Então ele tá criticando essas duas vias, né? Ele tá criticando a via subjetivista, que é a via da consciência de classe, que as coisas estão ficando ruins, uma hora vão perceber, eles vão se perceber. E tá também criticando os objetivistas, que não independe da gente e vai acabar. Uhum. É. Acrescentar alguma coisa? Essa aqui do capítulo 7, já leu? No parágrafo 7? Eu fiz uma anotação aqui. Vou falar ela aqui. Assim. Bom. Parágrafo 7. Parágrafo 7, a Samyak fala que é a outra parte da teoria de Marx que se tornou atual, não essa parte. A parte em que antecipa no plano lógico a crise final. O único erro de Marx foi considerar crises finais as crises da sua época. Hoje, a crise se mostra muito mais profunda, havendo uma aceleração vertiginosa na produção que traz à tona a contradição entre conteúdo material e forma-valor. Contradição essa que conduz à destruição do primeiro, do conteúdo material. Tal contradição é mera consequência da transformação tautológica do trabalho abstrato em dinheiro. Yap deixa claro que essa produção como fim em si não significa a maior produção possível de valores de uso. Nem se trata da pulsão de alguém que quer rodear de riquezas materiais ou de transformar o mundo. Essa produção é resultado da lógica tautológica do sistema de mercadorias. O que ele está falando é que o capitalismo não é essa produção de valores de uso, né? Essa vontade material de ter conteúdo material. É só a produção de valor mesmo. É que é aquela coisa, né, Luquita? Assim, para produzir mais valor, é, precisa de... Você riqueza tem que produzir. Concreto. É, produzir riqueza, produzir mercadoria, vamos dizer. Uhum. Mas não se produz mercadoria para ganhar o valor. Essa que é a pegada. Por exemplo, se a gente conseguisse inventar alguma coisa, e aí, se a gente conseguisse, porque já conseguimos. Uhum. Se a gente conseguisse inventar uma coisa que não é materialmente concreta e gerasse mais valor. Pô, é uma revolução, é uma delícia. Uhum. Você não precisa mais perder tempo para produção, para você ganhar o mais valor. Sim. Por isso que a internet, é a Bill Gates, esses caras... É, por isso que esses caras conseguiram em 20 anos ser o mais acumulador do planeta. Uhum. Eles acumularam dinheiro que não tem valor nenhum, na verdade, né? Um dinheiro não valorizado. Ah, é um dinheiro especulativo de trabalho que não é... Não tem trabalho abstrato. Quase não tem nenhum trabalho abstrato nessas mercadorias. Não tem quase força de trabalho? É. Sim, mas é, por exemplo, conseguiu fazer um circuito que não se interessasse tanto isso, mas que se universalizasse com um pouco, né? Por exemplo, você tira... Cada coisinha que o Bill Gates faz, ele ganha 2 centavos uhum. de dólar. Só que o mundo inteiro usa. Sem intermédio de mercadoria e tal. O mundo inteiro usa e paga 2 centavos de dólar. Então, para ele, compensa. Uhum. É diferente do cara pegar uma mercadoria que vale X e ele conseguir vender ela, tipo, sei lá, por 10X. Faz uma máquina que... Custou pro cara fazer 1 milhão a máquina, ele vende por 100 milhões. É diferente, né? Porque o cara faz a máquina, gasta pra ele, tá? Uhum. O Bill Gates faz um circuito bem, bem diferente. Mas entende, tipo assim, é um jogo. que é necessário ter um intermédio da mercadoria. Uhum. Sim. E isso é ruim pro jogador. Se ele pudesse tirar essa regra e continuar com as outras regras, ele faria. Porque a mercadoria é um limitador, né? Um limitador do concreto limitando o abstrato. Só para tentar entender aqui. Eu coloquei aqui, o capitalismo não é produção de vontade de uso, mas produção de valor. Não há uma cobiça pelo concreto, uma pulsão para se rodear de riquezas materiais ou transformar o mundo. É antes o resultado da lógica tautológica do sistema de mercadorias. Então, na verdade, essa coisa assim, tipo, eu quero ter bens materiais, eu quero poder fazer uma viagem para Miami, eu quero poder comprar um carro. Isso tudo são formas ideologizadas de movimentar a própria produção de valor. Sim. Que na real isso não importa. Tipo, esse é o aspecto só do consumo. Que na verdade não tem importância nenhuma, só funciona como motor para incentivar novo. A produção. É. Na esfera do consumo é essa a pegada, né? Olha aqui, ó. É português, tá? 6 mil milhões de seres humanos poderiam viver muito melhor do que presentemente, produzindo e trabalhando muito menos do que hoje. Uhum. Isso é lógico, né? Aqui, continuando. Acho que me continuando o último parágrafo. A produção de valor e mais valor podem implicar tanto um aumento quanto uma diminuição da produção de valores de uso. Porque o que importa na produção pela produção é a maior acumulação possível de trabalho morto. O valor da unidade de tempo de trabalho, essa parte aqui eu achei um pouquinho confusa, mas eu acho que... O valor da unidade de tempo de trabalho não é aumentado pelo aumento das forças produtivas. Referido valor deve existir como limite inultrapassável para a criação de mais valor. Está falando que o valor do tempo não muda em si, eu acho que é isso. O valor do tempo. Você pode ler de novo, por favor? O valor da unidade de tempo de trabalho não é aumentado pelo aumento das forças produtivas. Referido valor deve existir como limite inultrapassável para a criação de mais valor. Por exemplo, se tempo socialmente necessário. Uhum. O tempo socialmente necessário, ele não exatamente é preciso medi-lo. Uhum. Por exemplo, gasta uma hora de força de trabalho para fazer. Mas essa uma hora, sim, é meio que explicativo. Na verdade, ele gasta um quantum de tempo de trabalho para fazer. Uhum. Se você aumentar os meios de produção, intensificar os meios de produção, o quantum não muda. Lógico que objetivamente, concretamente, muda. É diferente você fazer um sapato na mão e fazer uma máquina que faz um sapato. Só que o quantum para fazer um sapato... Entendi, não tem como. Entendi. E ela é limitadora, porque mesmo que esse quanto concretamente vai diminuindo, não tem como você fazer um sapato em um segundo negativo. Entendi. É sempre positivo o valor exemplificativo do tempo socialmente, né? Uhum. Só ler esse pedaço aqui do que tu falou. Para a gente extrair mais alguma coisa aí. O aumento das forças produtivas empurrado pela concorrência não aumenta de modo algum. É final da página 138. Ô, leu o code tá UA? Qual? Um pouco em cima aqui, ó. Uma hora. Uma hora de trabalho continua a ser uma hora de trabalho. E se nessa hora se produzem 60 cadeiras em vez de uma. Tal significa que em cada cadeira está contida apenas a 60ª parte de uma hora. A cadeira vale assim apenas um minuto. O aumento das forças produtivas, empurrada pela concorrência, não aumenta de modo algum o valor de cada unidade de tempo. Este fato constitui um limite inultrapassável à criação da mais-valia, cujo crescimento se torna progressivamente mais difícil. Para produzir a mesma quantidade de valor, torna-se necessária uma produção sempre mais ampliada de valor de uso e, consequentemente, um consumo acrescido dos recursos naturais. Ao proprietário do capital, se não quer ser eliminado pela concorrência, torna-se necessário produzir as 60 cadeiras na esperança de encontrar uma procura compensadora. Pode, inclusivamente, tentar criar essa procura sem levar em conta a relação real entre necessidades e recursos do interior da sociedade. A redução da taxa de lucro comporta a necessidade de aumentar continuamente a produção de mercadorias para bloquear a queda da massa de lucro. É precisamente porque os ganhos de produtividade só aumentam a mais-valia indiretamente que é preciso fazer crescer continuamente essa produtividade. O mundo concreto, todo ele, vê assim consumido a pouco e pouco para que seja conservada a forma valor. Na sociedade baseada no valor, a produtividade acrescida do trabalho transforma-se numa calamidade porque é a razão profunda da crise ecológica. Trata-se de uma manifestação da oposição entre forma abstrata e conteúdo concreto que atravessa toda a história do capitalismo. É, para produzir a mesma quantidade de valor, a produção tem que ser ampliada, os valores de uso também acabam sendo ampliados e os recursos naturais acabam sendo cada vez mais consumidos. Inevitavelmente. Porque nessa parte que ele fala aqui, ó, o proprietário do capital torna-se necessário produzir, pode inclusivamente tentar criar essa procura sem levar em conta a relação real entre necessidades e recursos do grande sociedade. Tipo, eu acho que é mais essa filha de que criar produtos que as pessoas não precisam e convencer elas de que elas precisam desses produtos, ainda que no real das coisas elas realmente não precisam. Tipo, uma cadeira. Uma cadeira ela tem um valor de uso que é da pessoa sentar. Vamos simplificar. Uma cadeira dessa, de madeira, assim. Serve pra sentar, e é pra isso que serve uma cadeira. Só que o cara não, o cara vai fazer uma poltrona com motorzinho de massagem, melhor estofamento do mundo, e vai falar assim, ah não, essa cadeira aqui tal, ela faz isso, isso. Ou seja, você aumentou o valor de uso, né? Você aumentou de certa forma. Uma necessidade, você criou isso, outra necessidade. Você cria uma necessidade. Que antes de existirem cadeiras com motores de massagem, o ser humano não precisava de uma cadeira dessa. Não. Então você cria uma necessidade mesmo. E aí você cria uma necessidade para aumentar a produtividade, para aumentar o aumento de valor, para aumentar a taxa de mais valor, para aumentar a taxa de massa de lucro. Tipo, você vai criando para criar produtividade, né? Um outro exemplo acho que é legal é a criação de autoestradas no lugar de ferrovias, a fim de se consumir mais automóveis também. Isso. Cara, é um jogo muito louco, porque o Postor, ele tem uma sacada muito legal também, do livro lá. Ele fala assim, é preciso opor a riqueza do valor. A riqueza é o que é produzido, enquanto que o valor é o que tipo, expressa essa produção. Então assim, se antes uma hora você fazia uma cadeira, hoje uma hora só é 60. Não quer dizer que agora você tem 60 valor. Na verdade, você quer dizer que você tem o mesmo valor, só que dividido em 60 vezes, né? Sim. 60 partes. E aí começa o jogo, né? Porque se você não fizer isso, o outro tá fazendo. E se o outro tá fazendo, é porque o outro já impôs essa velocidade, assim. E você tá pra trás. E fazendo isso, você também diminui o consumo de força de trabalho. Isso. E vai diminuindo a sua taxa de lucro, e daí você tem que produzir cada vez mais pra... Aí o que você quer fazer? Vamos dizer, a média no mundo é produzir 60 cadeiras uma hora, você tem que produzir 80. Aí você produz 80, produz 80, produz 80, esse 80 vai virando a média do mundo. Uhum. Que daí você vai produzindo 100. Que vai fazendo as coisas. Isso que é o que ele tá tentando dizer, tipo... Tudo isso e essa redução da taxa de lucro comporta a necessidade de aumentar continuamente a produção de mercadoria para bloquear a queda da massa de lucro. É sempre ficar para trás, né? E isso implica a retirada de recursos naturais para fazer e tal. Então sempre vai aumentar e vai chegar um limite concreto. Concreto, né? Sim. Pô, isso aí é, o petróleo é o maior exemplo disso, né? Uhum. Esse esquema de valor de barril de petróleo, o tanto que se tira de petróleo, ô louco. Isso aí vai acabar, cara. Tem que fazer. Parágrafo 9, ele fala que o valor, na concepção de Marx, se caracteriza por estar sempre na obrigação de lutar contra as resistências do concreto. A forma abstrata procura tornar-se independente do conteúdo e das suas leis. Mas o conteúdo continua sempre a juntar-se com ela, porque uma forma sem conteúdo é coisa que não pode existir. É que o lado da mercadoria tem a dupla face e uma não existe sem a outra, né? O trabalho, o abstrato, não existe em concreto. O que diferencia a concepção lógica da desculpa. O que diferencia a concepção da lógica do valor de Marx às concepções dos economistas burgueses é justamente esse reconhecimento do conteúdo material por Marx como oposição ou barreira à forma abstrata, que é em si infinita e ilimitada. É, para Marx vê a limitação do abstrato pelo concreto, que é uma coisa que os economistas burgueses, pelo menos os da época dele, não viam. Eles viam a valorização como sempre possível, sem limites, ilimitado. O que Marx quer dizer é que tem um limite concreto, que uma hora esse limite é alcançado e chega na derrocada. O capitalismo atinge seu limite em virtude de sua força maior, a libertação das forças produtivas individuais. Ou seja, ao passo que o capitalismo ele sempre tenta se libertar das forças produtivas, da força de trabalho, ele está agravando sua própria sepultura a partir disso, né? Porque vai chegar num momento que vai ter tão pouca força de trabalho no processo de produção que não vai ser possível existir mais lucro. E aí é o fim do capitalismo. Ele chega ao seu fim. O dispêndio individual de trabalho deixa de ser a principal força produtiva, sendo substituído pela ciência. Entre aspas, uma citação. Determinar o trabalho dispensado por cada produtor individual passa a ser algo de tão impossível quanto de inútil. Isso aqui é parágrafo 10. Que página que tá? É 140-141. A ciência, enquanto força produtiva, aboliu a identificação entre trabalho e metabolismo com a natureza, porque ela criou um processo produtivo no qual o produtor se encontra muitas vezes ao lado dos meios de produção, limitando-se a controlá-los e dirigi-los. Uhum. A forma valor entra cada vez mais em colisão com o conteúdo material que ela ajuda a criar. Apesar de a queda da taxa do lucro acompanhar toda a evolução do capitalismo, essa foi sobrecompensada por um aumento da massa de lucro. Para compensar a queda da taxa de lucro, basta que haja uma ampliação ainda maior no modo de produção. Que é aquilo que a gente já falou no começo. Para que possa absorver trabalho de maneira mais rentável possível, o capital deve investir cada vez mais em capital fixo em vez de capital variável. Diminuição da taxa de mais-valor e do lucro em razão da concorrência. E, concomitantemente, explorar cada vez mais para que possa produzir mais. Aumento da massa de lucro para sobrecompensar a diminuição da taxa de lucro. É é o fim do, da primeira parte do capítulo 4. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria voltar aqui para dar um pedaço para ver se foi certo isso aqui que eu anotei. Há um embate entre os marxistas tradicionais e os marxistas ortodoxos. Para a primeira corrente, as contradições do capitalismo se agudiriam, tá estranho isso aqui, né? Agudiriam. Com tal intensidade que o capitalismo colapsaria por si em seu próprio devir autodestrutivo inevitável. Por outro lado, a segunda corrente vê nessa crescente agudez de contradições o momento de atuação do proletariado enquanto sujeito revolucionário. A destruição do capital se deverá, assim, por meio de uma atuação subjetiva voluntarista. Então, tipo, para Marx, é aquela coisa, tipo, que o capitalismo é só um dos estágios da modernidade, vamos dizer assim, né? Que é capitalismo, socialismo, comunismo, como se fosse um fluxo natural. E o marxismo ortodoxo acredita na linha ali do Sérgio Lessa, que o proletário é o sujeito revolucionário, que deve tomar em armas, assim. Socialização dos meios de produção pela atuação forçada, né? Na verdade, eu acho que esse é o capitalismo, o marxismo subjetivista que vê dessa forma. O marxismo ortodoxo, ele não fala muito marxismo ortodoxo, por isso que eu não... É, objetivista, né? Objetivista. Então, marxistas subjetivistas. Isso. O que o autor fala é que ele fala, eu acho que ele usa até a palavra talvez, Marx não tenha conseguido ver essa teoria da derrocada do final do capital, do capitalismo, porque ele também acabava acreditando que as crises cíclicas da sua época iam fazer iam acabar o capitalismo a partir de uma revolução proletária, alguma coisa assim. É, tanto que em 1848 essa era a atmosfera, né, do manifesto e tudo mais, eles achavam que aquele era o momento da virada, né. É... Mas me parece que no Capital não rola isso, né. Ele não tem com essa proposta, assim, de que... Tipo, ele fala das contradições e que dá realmente a impressão de que isso vai ficando cada vez mais... As contradições vão ficando cada vez mais contraditórias. Mas ele não fala, assim, de que vai colapsar, de que é um devir natural do modo de produção. Em momento algum, pelo menos o Capital, ele coloca essa... Ah, eu acho que de plano de fundo fica meio claro, né, que é insustentável, que faz uma... Ah. Tipo, toda a teoria que ele põe no Capital é também uma teoria da crise, né, e tudo. Mas não nesse sentido, né, de que a crise é uma coisa que passa e vai ser melhor, e nem nesse sentido de que o sujeito revolucionário tem essa missão de intensificar e fazer rapidamente. Sim. E fica claro mesmo que é insustentável, mas aí ele não se diferencia tanto, por exemplo, da crítica do trabalho, talvez. A diferença é que a crítica do trabalho fala assim, ah não, a gente tem que abolir o trabalho e tudo mais. Mas na parte crítica, sem propor soluções, não fica tão distante, porque ele só vem e fala, ó, realmente isso aqui é insustentável e não tem como... isso durar para sempre, mas ele não fala, tipo, ah, isso que vem eventualmente vai acabar, ou o sujeito tem que tomar o modo de produção. Que na real, se você for pegar assim, para tentar discutir um pouco mais a fundo, não existe, não, pelo menos na linha do IAP, né, não existe sujeito proletariado, não existe sujeito capitalista, porque na verdade não existe sujeito. O capitalista e o proletário, eles são só personificações mascaradas do que são as mercadorias enquanto objetos subjetivos, né? Na verdade, o sujeito do capitalismo é a mercadoria. É o proletário e o capitalista, eles são os objetos, né? Na verdade, eles é o fetichismo, né? Dos indivíduos. Na verdade, só dá pra você compreender o sujeito dentro dessa lógica, né, do Capital. Olha o que você estava falando de queda, mas no capítulo 12, página 142. Bastava que o modo de produção se ampliasse mais rapidamente do que a queda da taxa de lucro. Se em 10 anos, graças à utilização de novas tecnologias, a parte do capital variável, ou seja, a parte de salário, contida numa mercadoria, decresce 20 a 10%, tem um gap de 10%. E, portanto, a taxa de lucro, supondo uma taxa de mais valor, ou seja, igual a exploração estável de 50%, diminui 10 a 5. Por exemplo, você diminui... você diminui 10, vamos dizer, você diminui uma diferença, você diminui uma taxa de capital variável de 10% e a taxa de lucro você diminui a 5. Sim. Então você está ganhando mais. Uhum. Mas se ao mesmo tempo produz 3 vezes mais mercadoria. Mas ao mesmo tempo se produz 3 vezes mais mercadoria, então a massa de lucro cresceu 50% e pode, portanto, alimentar um ciclo alargado de produção. Essa possibilidade foi prevista por Marx e realizou-se efetivamente durante um século, né? Uhum. Nos grupos e aquelas coisas. Você já falou para o terceiro, o 13 já? Então, mas só para você terminar aí, essa possibilidade foi prevista por Marx e tal, realizou-se efetivamente durante um século. Contudo, é evidente que essa evolução lá de chegar um dia a um ponto em que a massa de lucro do capital global começará a diminuir até atingir um limite absoluto. Eu acho que é o que está acontecendo na China, tá ligado? Porque produz-se cada vez mais mercadorias na tentativa de aumentar a taxa de lucro, mas não tem invasão de mercadoria. Tanto que a estratégia da China era de tentar aumentar o mercado interno, né? Aumentar o consumo do mercado interno para poder ter o consumo dessas mercadorias. Mesmo assim não deu certo, tanto que o lucro já de novo diminuiu esses dias atrás ainda. Então, mas assim, a lógica também ela é dupla e mais radical também, né? Por exemplo, o problema da crise na China não é o consumo só. O problema é que você se produz infinito, você quer produzir infinito e consumir infinito, ninguém se sustenta com isso. Sim. Entendeu? Se você chegar num momento que você produz infinito e consome infinito, quanto tempo dura isso? É infinito mesmo, porque quando está trabalhando de limite, ele está falando de limite na matemática mesmo, ele está falando de infinito. Então, se chegar num momento lógico que você produz infinito, na verdade, se produzir infinito e consumir infinito, é um momento só. Só dá pra aguentar um momento. Não tem como você fazer outro momento. Sim. Você fazer outro infinito e consumir outro infinito. A ideia é essa, né? Vai chegar uma hora que isso diminui até atingir um limite absoluto, né? É esse choque da tendência de produzir infinito e da tendência de consumir infinito. Acho que essa é a pirâmide, tende ao infinito. É. Não que realmente seja infinito, mas não, tende ao infinito. Sim, a ideia do limite. Sim. Limite, então eu acho que é isso. Limite é tender ao infinito. Limite você tende ao infinito. Pra você transformar uma curva numa reta, você tem que levar a curva ao limite. Uhum. Ao limite que ela seja possível calcular ela como uma fórmula de reta. Mais próximo possível de uma reta. É. De uma reta infinita, né? Não, mas não a medida da reta, né? Se calcular a reta, né? Por exemplo, se calcula a curva. Pode ser infinito. Se calcula a curva, mas quer calcular a reta, né? Sim. O limite, tem a reta, porque a reta é ilimitada. Aham, beleza. Mas é se calcular isso, né? O que faz? É assim, né? Você calcula, você faz uma reta. A ideia é você fazer uma tangente. Você corta a reta num pedaço. curva. E esses dois pontos você aproxima. Vai formar outra reta. Curva. Que daí você corta ele e vai aproximando infinitas vezes. Até produzir o final que sai uma reta. Né? Uhum. Você sabe dela. Essa é a ideia de limite. O cálculo infinitesimal, né? Isso deve ser uma delícia de saber, velho. Eu deve não ser, tenho né? capacidade ainda, mas vamos ver. É a pira do Badiou, né? É. Matemática, amor, filosofia e... É ciência, amor, filosofia e política. Posso passar? Trabalho produtivo e trabalho improdutivo. O próximo tópico do capítulo 4. Parágrafo 14. Trabalho produtivo é todo aquele que produz mais valia. Apesar da utilidade de certos trabalhos, principalmente em setores novos, não quer dizer que sejam produtivos. O trabalho produtivo deve criar mais valor passível de ser reinvestido. Isso quer dizer que, se um número repetido de vezes determinada mercadoria ou serviço for consumida sem que enriqueça aquele que pagou pela força de trabalho, este trabalho é improdutivo para o capital. O capitalismo não pode simplesmente renunciar ao trabalho improdutivo, mas tem a obrigação de limitá-los e transformá-los tanto quanto possível em trabalho produtivo. Tal distinção de Marx de produtivo e improdutivo foi fortemente atacada e acusada de reconhecer apenas o trabalho industrial como produtivo da mais-valia. Apesar disso, não há essa identificação conceptual, mas mera coincidência empírica. Para se determinar se um trabalho é ou não produtivo, deve-se ver sua posição dentro do processo completo de reprodução, ao nível do capitalismo global. Um trabalho produtivo é aquele cujos produtos retornam ao processo de acumulação do capital, sendo consumidos por trabalhadores produtivos ou tornando-se bens de investimento para um ciclo que produz efetivamente mais valor. O recuo invisível do trabalho produtivo é causa que põe em crise a valorização do capital. A diminuição do trabalho produtivo é igualmente causada pelo aumento dos falsos encargos. Esses são trabalhadores necessários para a manutenção dos setores produtivos, mas que não obedecem à lógica do valor. A maioria desses serviços é financiada pelo Estado. É o trabalho de organização, né? Vamos dizer, administrativo. É. O aumento contínuo de capital fixo, combinado com outros fatores, ou seja, os efeitos da infraestrutura sobre a concorrência, as necessidades de pacificação social, a corrida de armamentos, a obrigação do capital de encontrar trabalhadores cada vez mais qualificados, provocam um aumento dos falsos encargos. Como forma de evitar a crise, a partir da diminuição da massa de lucro causada pelo aumento do trabalho improdutivo, o capitalismo deve sempre suspender suas próprias leis. Do capitalismo clássico ao fordismo, há a suspensão da lei da não intervenção estatal. A partir do fordismo, a intervenção estatal se torna majoritária em massa. Dessa forma, no fordismo, houve uma grande injeção estatal que levou o trabalho improdutivo a fim de aumentar a produção, pela criação de autoestradas para que houvesse produção de automóveis em larga escala, aquele exemplo que eu usei antes. Você pode repetir essa última parte? Uhum. Do capitalismo clássico, fordismo, suspensão da lei de intervenção não estatal, no fordismo... No fordismo, houve uma grande injeção estatal que levou o trabalho improdutivo a fim de aumentar a produção. Levou a injeção de capital em infraestrutura e o aumento dos falsos encargos. A partir da criação de autoestradas para que houvesse produção de automóveis em larga escala. Ele coloca um fordista keynesiano, né? um Fordista keynesiano? Não, ele tá fazendo uma coisa no tempo aqui, né? É, tá falando dessa mudança. Antes de um capitalismo 46. Mais liberal e com menos controle para um capitalismo onde é necessária intervenção estatal naquela pira do welfare state, que você tem que construir um sujeito de trabalho mesmo, onde o sujeito ele tem hora, ele não pode beber, e aí começam aquelas regulamentações assim, muito mais diretas do Estado na liberdade de trabalhar e na liberdade de organização econômica do capitalista, né? Que é bem entre 1917, eu acho, até 1970, 73. Então, que tá aqui, ó. Só continua a funcionar porque vai suspender suas próprias leis. O período que vai de 20 e, né, em sentido forte, de 45 até 75 aproximadamente, merece hoje com boas razões o nome de Fordismo, né? Ah, o Fordismo que ele tá falando é a partir da indústria automóvel americana e das inovações introduzidas por Henry Ford e o Frederick Taylor. Sim. É, cara, o livro do Taylor, eu esqueci o nome do livro do Taylor. É alguma coisa de organização, não sei o quê. Deve ser muito bom. Eu lembro que eu postei no grupo lá do Capital que a gente tava fazendo o livro do Taylor no escrito. Depois eu vou achar pra nós. Acho que vale a pena quando a gente tiver mais um pouco sossegado assim ler. E aí ele vai falar primeiro, né? Conseguiu enchendo completamente o mundo de mercadorias, o Fordismo conseguiu adiar por várias décadas a crise estrutural do capitalismo que se manifestara já nos anos 20, explodindo designadamente com a grande crise de 29. Uhum. Agora é o que você vai falar, que pelos anos 70 e 75. Sim, aqui esse é o último parágrafo. Esgotou-se, né? Uhum. Uhum. Aqui. Vou falar desse, se quiser acrescentar, que é o último parágrafo dessa parte também. Depois já vai entrar na parte do capital fictício, que acho que é a parte mais importante. O aumento do trabalho improdutivo, não rentável, se potencializa com a informática. Desde o início, a revolução informática torna inúteis enormes quantidades de trabalho. Nesse momento, há uma excessiva redução da parte de trabalho contida em cada mercadoria, de tal forma que corta-se definitivamente o laço entre produtividade e dispêndio de trabalho abstrato encarnado no valor. A disparidade entre produção e circulação se torna tão grande que a lei de valor deve ser suspensa para que ambas coincidam momentaneamente. É aquilo que eu tinha falado da mercadoria não ter quase nada de trabalho abstrato objetivado nela. É uma disparidade muito grande, que o que se até então isso era resolvido com a injeção de crédito em falsos encargos, em infraestrutura, isso acaba não se tornando mais possível, porque a massa de lucro acabou chegando naquele momento que ninguém achou que ia chegar, que ia diminuir tanto, que agora a solução tem que ser outra, que é a solução do capital fictício. E corta-se o laço entre produtividade e dispêndio abstrato. Você quer que eu leia aqui, ó? Não, é só pra eu pegar essa parte que tu escreveu mesmo. Aqui. Corta-se o laço entre produtividade e dispêndio de trabalho abstrato encarnado no valor. Ah, tá. É o finalzinho, você quer que eu leia? Pode ser. A disparidade entre produção e circulação se torna tão grande que a lei do valor deve ser suspensa para que ambas coincidam momentaneamente. Olha aqui, né? Pelos anos 70 e 75, que é importantíssimo. O abandono do padrão ouro em benefício do dólar, Bretton Woods, em 71, e o regresso das inflações nos países ocidentais eram sinais de esgotamento do ciclo, né? Diferentemente do que se passou com o Fordismo, a informática provoca essa inutilidade a um ritmo tal que já não há extensão do mercado que seja capaz de compensar a redução da parte de trabalho contida em cada mercadoria. A inutilidade de trabalho e dispêndio de energia humana vira um negócio rentável. Você ficar na frente do computador, você acessa ao Walmart... Aquele trabalho imaterial um pouco também, né? Que agora você não precisa ter produção material, não precisa ter um... não se mede mais a produtividade pelo dispêndio de tempo de trabalho abstrato, mesmo porque, na verdade, no pós-fordismo, a própria vida é colocada meio que misturada ao trabalho. Então, todo momento de não trabalho guarda em si um aspecto de produtividade, que é a questão da produção intelectual e da circulação e reprodução comunicativa, né? Aquela perícia que o Negri fala no Império, nas Instituições, essa coisa de que a produção ela é agora linguística. Isso. Acabou, né? Capital fictício. Não. Capital fictício. Parágrafo 20. Viu? Só pra gravar aqui. Saiu no site um trecho daquele artigo que eu tinha traduzido com o Faxinal. Saiu uns pedaços aqui, um enxertinho só. Eu acho que é só a primeira parte, porque a gente não vai publicar inteiro, porque eu vou querer publicar na revista, né? Quando, o Marx e Lacan, dois pontos. Quando a mais-valia encontra o mais gozar. Aonde que saiu? Saiu no blog de um camarada do SEI, do Dani Alves. O Joel tu compartilhou aqui. Matheus Caçarro, Daniel Alves Teixeira, José Mauro Garbosa. Pode fazer. Você vai publicar no Sinal de Menos? Eu não sei ainda. Não, Sinal de Menos não. Vou publicar nessa lacuna aí que o Gabriel tá fazendo. É uma revista que saiu, não saiu ainda. Além da Zupantite. É Zupante? Zupantite. Zupantite. Legal, hein? Esse diálogo. Esse formulazinho aqui. Discurso doméstico, discurso da histérica. Discurso do psicanalista, discurso do universitário. São quantas páginas tudo? 20 horas. Já tá no Guilherme. E aí, vamos aí? Vamos lá? Capital fictício. De forma a fazer coincidir produção e circulação, que mantendo-se na lógica do valor são muito diferentes, sendo a circulação muito baixa, não rentável, foge-se dessa lógica para chegar a uma outra suspensão da lei do capitalismo. Dois pontos. O crédito, através do capital especulativo. Assim, através da especulação, o dinheiro pode multiplicar-se mais rapidamente que o trabalho morto. Contudo, só é dinheiro bom aquele que resulta do processo de valorização do valor através do trabalho. E quer dizer que esse dinheiro, na forma de crédito especulativo, não é dinheiro bom. É dinheiro que não tem valor. A necessidade do crédito deriva do aumento contínuo do capital fixo, morto, ou seja, de um aumento da produtividade excessivo que diminuía a massa de lucro. Já no Fordismo, utilizava-se crédito, ou seja, endividamento presente para ganhos futuros, para se adequar à explosão dos falsos encargos e para assegurar as condições infraestruturais necessárias às economias nacionais. Era um endividamento majoritariamente estatal que, para o bom funcionamento da economia, fez crescer as finanças públicas. Depois de as grandes quantidades de crédito terem ultrapassado a quantidade de ouro, esgotou-se o mecanismo que compensava a diminuição da produtividade de valor, diminuição do trabalho produtivo, pela ampliação da produção, já que o crédito tornou-se materialmente incomensurável. Assim, o financiamento através de crédito mudou de natureza. O dinheiro, a partir de então, baseia-se na confiança e não há limite para sua multiplicação. Os estados podem imprimir papel moeda, deixando de lado a quantidade de trabalho produtivo. Os demais atores econômicos podem criar dinheiro sob a forma de ações, obrigações, empréstimos, etc. Mas esse excedente de dinheiro em relação à diminuição de trabalho produtivo perde seu valor na deflação ou na inflação e faz com que o dinheiro perca sua substância, tornando-se não válido. Se essa hiperinflação ainda não se manifesta, é porque, em grande parte, o dinheiro permanece resguardado nas estruturas financeiras sob suas formas. Repete essa última parte, Luque. Se essa hiperinflação ainda não se manifestou, é porque, em grande parte, o dinheiro permanece resguardado nas estruturas financeiras sob suas formas, sob a forma de ação, ou dinheiro virtual, etc. O conceito de capital fictício, desenvolvido por Marx no terceiro volume do Capital, designava o capital que se baseia exclusivamente na especulação e expectativa de ganhos futuros. Contudo, desde a época de Marx até o final do Fordismo, tratava-se de um epifenômeno de que vinham acompanhadas crises econômicas reais, e a especulação financeira seguia mais ou menos o ritmo e as dimensões da acumulação real. A partir do momento em que a acumulação real estagnou, o recurso ao crédito não serve mais a ela, mas serve para estimular uma acumulação, aqui é citação, estimular uma acumulação inexistente e para prolongar artificialmente a vida de um modo de produção que já está morto. A maior parte desse crédito circulante não é emitida pelo Estado, mas sim por ações, obrigações, créditos, valores imobiliários, dinheiro eletrônico, etc., o que contribui para tornar esse processo incontrolável. A produção real passou a ser um apêndice do capital fictício. Já não são apenas as receitas do Estado, mas as de toda a sociedade que se encontram antecipadamente gastas. É aquela pira do capital fictício se tornar o capital real, o real do capital, né? Isso. É aí onde o real do capital é aí onde desbanca tudo, né, cara? Onde todas as regulações derretem, onde a sorte vale muito mais, onde tudo se baseia na confiança e o real tá estagnado. Qual parágrafo tá aqui? Tá no último que eu li, foi o 24. Parágrafo 25 agora. O fim da estrutura financeira virá após um período de incubação e será chocante, catastrófico, pois perceberá que a acumulação real terminou há muito tempo. Este movimento louco do dinheiro especulativo não é causa, mas consequência das perturbações na economia real. Com a abolição dos excessos especulativos, a economia não vai melhorar, mas vai simplesmente parar de funcionar. Depois que a bolha financeira rebentar, não haverá o fim da produção de bens de uso, mas o desligamento dessa produção de valor. Aqui ele está falando de algumas teorias que pregam a abolição dos excessos especulativos, algumas teorias de economistas que pregam a abolição dos excessos do capital especulativo, dizendo que o capital vai melhorar se só existir capital real e acabar a especulação. Só que se isso acontecer, se acabar a especulação, simplesmente vai acabar a economia da forma que ela existe agora. Não vai ter mais acumulação de valor, não vai ter mais produção de valor. É, aquela coisa de que, como já não tem mais produtividade material que encontre dispersão no meio social, o que sustenta hoje a economia é o crédito, é o capital fictício. Se você for pensar bem, cara, imagine como é que esses caras aí que não tem um grão de arroz pra comer direito ia fazer pra comprar tudo que compra, tudo que consome. Imagine se extinguisse cartão de crédito, crediário, empréstimo ou qualquer algo, ou qualquer coisa desse tipo. Não ia ter sustentabilidade, cara. Isso tem tudo a ver com especulação, né? Sim. Especulação não é só bolsa, né? O sistema de crédito inteiro tá mexido nisso, né? Porque é um dinheiro especulativo. Relaxa. Dinheiro especulativo no sentido de que ele não existe, né? Não é um dinheiro que existe. É isso, é. Ele só marca. Sim. Mas ele não tem como. A gente foi lá em Florianópolis ano passado e o cara tava dizendo que hoje o dinheiro que gira em especulativo tipo, é 100 vezes maior que o dinheiro real, assim, existente no mundo. Ah, não duvido não. E tipo, faz sentido, né? Porque você vai tentando criar isso, porque não tem condição mais de trabalhar só com o básico. Uhum. Assim. Você tem que. Então, a acumulação real tá estagnada, né? O que gira não tá mais ligado com a acumulação real de riqueza, só a especulação de crédito. É, se você for ver o tanto de dinheiro que tem investido em forma de ação, ou seja. É um dinheiro que, na verdade, não existe, né? Ele só existe na forma. Sim. Ele não tem um substrato real que dá valor pra ele. Ele só existe como um valor fictício mesmo. Uhum. E outra coisa que é importante também, que eu falei, mas eu vou falar de novo, é que esse investimento em crédito já existia na época do Fordismo, mas de uma maneira totalmente diferente que a atual. Porque era sempre contido na acumulação real, sempre baseado na acumulação real de riqueza. E atualmente esse investimento de crédito é justamente porque a acumulação real de riqueza ficou estagnada, não tem mais movimento. O lucro cessou na acumulação real, ele precisa aumentar na acumulação especulativa. Vou continuar aqui. O pleno desenvolvimento do capitalismo não é o fim de toda e qualquer possibilidade de crise, mas a partir dele chega-se ao início da verdadeira crise. Para que possa se transformar em valor, o trabalho produtivo deve estar rodeado de atividades em que o dispêndio de trabalho não é sequer determinável. Um reverso escuro da valorização sem a qual não existiria luz da produção. Não se trata apenas dos falsos encargos, mas de trabalhos que estão fora da economia, como as atividades domésticas exercidas pelas mulheres. A sociedade mercantil negou por muito tempo o título de sujeito de direitos às mulheres, por elas não despenderem trabalho abstrato. Para que as mulheres adquirissem o estatuto de sujeito, tiveram que se tornar simbolicamente, ou por simbolicamente entre aspas, porque ele não usa essa palavra, machos, ele usa essa palavra entre aspas também, machos. Já que na sociedade capitalista a parte masculina produz valor através de dispêndio de trabalho abstrato e a parte feminina é improdutiva e serve a primeira. Ou seja, as mulheres, elas. O que houve na sociedade não foi uma abertura para as mulheres, foi uma simples adequação das mulheres ao estatuto masculino-feminino, que é simbolicamente dividido no capitalismo. Etc. Você vê, tá citando a Rosvita, né? É, esse artigo é que tá na sinal de menos dela. O valor é o macho, né? Chama o artigo. Então foi publicado na Crisis número 12, em 92. A Rosita é mulher do curso. Ah, sim. Ele estuda isso. O valor não é capaz de transformar toda e qualquer atividade em dispêndio de trabalho abstrato. foi uma anotação que eu fiz só do parágrafo 28. Daqui a pouco a gente volta, né? O último parágrafo do antes do próximo tópico. Nos dias atuais, não há mais a simples divisão entre exploradores e explorados. O que temos em massa não é o fenômeno de exploração, mas de expulsão. Isso se dá em razão da exclusão cada vez maior do trabalho abstrato e do mais valor na produção de valor. Essa diminuição da força de trabalho no sistema de produção reduz as atividades que transformam o trabalho abstrato em valor em poucas atividades, muito bem pagas, que produz com um reduzido número de trabalhadores uma mais-valia bem mais alta que produziriam vários trabalhadores com salários baixos. Estando a parte maior do capital fixo investido em setores modernos de informática, uma parte crescente da humanidade é expulsa do processo de produção e posta à margem de todas as possibilidades de reprodução e sobrevivência. Cria-se uma humanidade supérflua. Hoje em dia, isso aqui é uma citação, hoje em dia há populações inteiras que já não são úteis para a lógica da valorização. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, é que essa é uma crítica da humanidade supérflua, é uma crítica que o Bauman faz, né? Ele fala que é o refúgio humano, fala bastante dessa coisa assim, de que você tira do modo de produção, tira do consumo, e aí talvez deva aproximar com essa coisa do Homo Sacer, que é sempre o Homo Sacer, todos nós somos, temos como condição elementar zero, né? O Zé que fala, bem-vindo ao deserto real. Todos nós temos como condição elementar zero a condição de Homo Sacer, no sentido de que talvez todos nós já sejamos Homo Sacer e ainda não nos demos conta, assim. Ou estamos no limiar de se tornar. Uhum. Eu acho que... o que ele quer falar aqui é... Puxando um pouco pro Agamben... E arriscando... É o sentido inoperoso... Que serve ao operoso, né? Esses trabalhos que não produzem mais valor... Talvez fossem o inoperoso... Não no sentido do Homo Sacer... Mas o inoperoso... Que não serve ao capital, mas que serve aos que servem ao capital. Ah. Bom. Agora, último tópico do capítulo 4. A política não é uma solução. A política e a economia são subsistemas complementares entre si. O valor não é apenas uma categoria econômica que pode se opor à política, como se essa fosse a esfera de discussão e do livre-arbítrio. Mas, na sociedade fetichista da mercadoria, a política é um subsistema secundário. A lógica do valor baseia-se em produtores privados que não têm laço social entre si, que não podem trocar diretamente suas mercadorias. Por essa razão, a esfera política, apesar de secundária, é necessária para a lógica. O Estado moderno é, portanto, uma criação da lógica da mercadoria. Apesar de a relação mercadoria-Estado ter mudado muito durante o capitalismo, o Estado sempre foi recorrido pelo capitalismo, principalmente em situações de aflição. Hoje em dia, toda discussão política gira em torno do fetiche da economia. A política move-se completamente no interior dela, pois a política não tem meios autônomos de intervenção. A política tem sempre que servir de dinheiro. O Estado só funciona enquanto for capaz de buscar dinheiro a processos de valorização bem-sucedidos. A economia sempre limita e sufoca o espaço de ação da política. O Estado, sem seus meios financeiros, reduz-se à gestão repressiva da pobreza. A política se encontra numa relação de dependência face à economia. É, parágrafo 34 agora. A democracia não é o oposto do capital, mas tão somente sua outra face, sua forma política. O conceito de democracia pressupõe sujeitos autônomos e livres, e, numa sociedade fetichista, não pode existir sujeito autônomo e consciente. O valor dessa forma se apresenta não apenas como forma de produção, mas como forma de consciência. É uma forma a priori kantiana, cuja qual os sujeitos não têm consciência, pois se apresenta como natural e não histórico. Assim, as formas apresentam-se inconscientemente nas relações simbólicas intersubjetivas. Aqui fica um pouco confuso porque ele fala de uma forma de consciência e fala que ela não é consciente, sim inconsciente. Inconsciente? É, na real ele não fala inconsciente, ele fala que ela não é consciente. Uma forma de consciência que não é consciente. Pra política isso. Uhum. É, porque... Forma de democracia. A forma de democracia? É, eu vou falar depois, né? Aqui, ó. A democracia é a forma mais adequada à sociedade capitalista. Na sociedade mercantil, a democracia não é manipulada, formal, falsa, burguesa. A democracia é a forma mais adequada à sociedade capitalista, na qual os indivíduos interiorizaram completamente a necessidade de trabalhar e ganhar dinheiro. Uhum. É isso, né? Tem mais um pouquinho que eu vou falar sobre democracia aqui. Na democracia, todo livre-arbítrio e discussão política, jurídica, se encontra aprisionado pela lógica da forma. As formas nunca são objeto de discussão, mas sempre inconscientemente pressupostos antes de qualquer decisão. E todas as decisões nesse sentido dizem respeito à melhor forma possível de servir ao fetiche. A democracia não é, na sociedade mercantil, falsa ou manipulada. Na verdade, ela não passa da forma mais adequada à sociedade capitalista. Não tem democracia boa pro marxismo. Democracia é capitalista. Se nos limitamos a pôr em relevo a manipulação feita por grupos econômicos, igrejas, etc., em eleitores, passamos ao lado do essencial. Não devemos apenas mascarar os verdadeiros interesses por trás dos imperativos de mercado, mas pôr em discussão o sistema fetichista que produz esses imperativos bem reais no seio desse sistema. Parágrafo 35 sobre a autogestão operária de empresas. Os operadores devem fazer o que fazem todos os outros sujeitos de mercado, que é fazer sobreviver sua unidade de produção no seio da concorrência. Assim, sem que haja um modo de produção diretamente socializado, as unidades de produção separadas devem, quer queiram ou não, seguir as leis fetichistas de rentabilidade. Ou seja, não tem como existir uma autogestão operária que fuja do capitalismo de empresa. Uma autogestão de operárias de empresa. A sociedade mercantil, os indivíduos não conseguem se imaginar fora desse sistema do trabalho e da mercadoria, e fazem tudo o que é necessário para fazê-lo avançar sem a necessidade de serem manipulados. Eles já estão inseridos no sistema, eles não precisam ser manipulados para fazer isso. Eles fazem isso simplesmente para sobreviver. Eles fazem e não sabem o que fazem. É o contrário, né? Do... É, que mas eles vêm e falam. Mas eles sabem, por isso fazem, né? Uhum. Sabendo. Executa por sua própria iniciativa tudo o que é necessário para fazer avançar esse sistema, sem que haja necessidade de serem manipulados. Onde está isso? 61, bem no meio da página. Uma sociedade mercantil, plenamente desenvolvida. Tem a ver com a questão do fetichismo mesmo. Pode continuar. Não existe um sujeito ontologicamente oposto ao capitalismo. É aquilo que a gente está falando no começo. Cuja consciência de sua situação bastasse para que se tornasse... para que se tornasse para si e assim findasse o capitalismo. Essa é a ideia de Lukács em História e Consciência de Classe, em que reconhece o proletário como o verdadeiro sujeito da história. Na verdade, existe apenas o sujeito autômato, ou seja, o valor, e apenas sua abolição arruinaria o capitalismo. O marxismo tradicional defende que o valor é derivado das classes. Na sociedade fetichista, não pode haver uma classe como sujeito de consciência que libertasse o capitalismo, pois todos os sujeitos aí inseridos vendem bens como forma de valor, como forma de valor. Muitas vezes foi o que o marxismo tradicional fez, colocando outros pretendentes no lugar do sujeito revolucionário, que não passam de forma o sujeito do capitalismo. O sujeito autônomo apenas substitui as diversas formas de subjetividade no capitalismo, sem nunca criar uma verdadeira subjetividade social. Sujeito autônomo apenas substitui as diversas formas de subjetividade do capitalismo, sem nunca criar uma verdadeira subjetividade social, sem nunca sair da forma do capitalismo. Ah, é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? De, tipo, você tá na lógica, então não tem como você se imiscuir da lógica, assim, não tem como você escapar. Tá? É, não tem um sujeito exterior do capitalismo que, tomando consciência de que ele é sujeito oposto ao capitalismo, vai... Sim, sim. Acabar com o capitalismo. É bem explicado. Acabou? Eu acho que, assim, só pra meio que fechar o que eu quero falar, esse último tópico é muito interessante, velho. Se vocês puderem, tipo, ler de novo em casa, assim, eu não li o texto. Li um pouquinho agora, assim, e essa política não é a solução. Parece interessante estar de acordo muito com o manifesto contra o trabalho e tudo, e mostra aquele probleminha, aquela deficiência do marxismo na crítica do valor, né? Que a gente vem conversando, que é aquela questão da organização política, né? Ou como eles gostam de dizer, tipo, a gente tem que lutar por uma antipolítica, né? Alguma coisa assim. Então tem que ver o que é esse cara que quer dizer antipolítica. Será que a antipolítica do Anselmo Iacco também não é política? Ou será que a política é antipolítica e ele quer realmente uma política de verdade? Ou ele não quer nada também, fora do Estado, fora de organização, fora de tudo? Esse é um problema ainda para a crítica do valor. É lógico que esse livro é um começo, né? Mas ainda é muito mal resolvido, né? Então acho assim, se a gente puder ver isso aqui, anotar... E perceber com carinho, assim, eu acho que aqui é onde que tá uma das maiores opiniões, assim, do Anselmo Iacco. Ficou claro que agora, quando ele vai tratar de crise, que ele deixou muitas coisas dele aqui, né? Uhum. Eu não sei porque também acho que na parte do trabalho e na questão do marxismo tradicional era uma coisa meio, assim, mais batida pra gente, não tinha conversado mesmo tanto que a gente conversou sobre trabalho e marxismo tradicional do que crise, né, talvez. Uhum. Mas eu achei muito interessante esse quarto capítulo, muito interessante mesmo. É legal mesmo. Tem coisa muito foda sobre crise, sobre valor, sobre produtividade, uns momentos históricos que é legal guardar também. E essa questão da política, né, eu acho que fica pra gente a lição pra caramba desse quarta parte. Eu achei que essa parte que ele falou do capital especulativo, nossa, deu assim uma luz pra você explicar um pouco o que acontece hoje, tá ligado? Porque às vezes você é indagado, assim, né? Principalmente acho que o marxismo tradicional sofre muito com isso, né? Porque fica assim naquela papo de volume 1 do capital, o trabalho e tal, mais-valia, porque o capitalista ele tira a mais-valia do trabalho. Ah, mas e aí hoje, como é que você faz? Como é que... dá para falar que todo mundo está inserido no, ainda na lógica do capitalismo, se você não tem tanto trabalho material. E aí entra essa questão do crédito especulativo, uhum, que mostra ainda mais que hoje, na verdade, todos nós somos objetos do capitalismo. Ao invés de ter um explorado ou um explorador, ter um oprimido ou um opressor, como alguns dos marxistas tradicionais, assim, talvez menos estudados, vão falar, fazem. Eu achei bem legal esse capítulo. Eu achei esse capítulo muito, muito bom e, particularmente, eu achei difícil de ser. Eu tô mais atrasado no grupo, eu achei meio difícil de pegar algumas coisas, mas eu acho que deu certo, né? Deu pra entender mais ou menos a minha explicação. Deu coisa, foi bom. Eu achei também do livro mais difícil. É, por enquanto foi mais difícil também, eu achei. É que eu não li inteiro, só li uns pedaços. Eu tô lendo geralmente assim, pelo menos a outra reunião, e depois dessa eu tô lendo depois, assim, da reunião. Mas foi mais difícil mesmo até agora. Até no começo até assustei, assim, né? Porque a gente tava acostumado com a simplicidade dele, umas coisas mais palpáveis pra gente. Aí ele trouxe uns elementos meio novos, assim, que a gente não tinha visto ainda no livro. Então, assim, se alguém quiser falar depois, pode falar, mas assim, semana que vem então não vai ter. Semana que vem e dia 14. Dia 7 e dia 14. Tá. Não, capítulo 5, né, agora. História metafísica da mercadoria, eu queria fazer, se ninguém se opor, vai começar por... Não, você que começou, né? Foi, mas pode fazer você, eu faço o sexto, não tem problema. Se você quiser fazer, não tem problema. Se quiser, eu não... Não, pra mim o quinto ou o sexto é interessante, assim. Qual que é o sexto? O sexto é o fetichismo e a antropologia. E o quinto? O quinto é a história metafísica da mercadoria. Faz você mesmo, vamos fazer pela ordem certinho. Mas você não quer fazer o quinto? De repente essa parte aí de história você tem mais a contribuir, né? Você leu o Kozelek, tem uma pegada do Hegel aí. Eu não sei qual vai ser a abordagem dele, mas... 173, né, começo. De repente você tenha mais intimidade com a temática aí do que eu, Zé. Sua leitura possa ser mais... Não, então... Contributiva. Ah, então vocês... Apesar de que eu queria... Vamos aproveitar então nessa reunião, porque na próxima já vai fazer o bloco e fazer a leitura e não vai dar pra gente discutir isso. Eu queria definir uma uniformidade das apresentações, porque eu acho que às vezes fica meio confuso, assim, tá ligado? Tipo, não que eu ache ruim apresentar e não que eu ache ruim ler. Eu só acho que ia ser mais legal se a gente tivesse uma uniformidade, porque aí já meio que define um critério de apresentação, uhum, assim, tá ligado? Porque, por exemplo, se eu souber que o cara... é que a gente vai sempre apresentar, aí eu vou preferir ler sempre antes, porque aí eu já chego sabendo como tá seguindo, e aí, tipo, e aí, a gente vai apresentar o... vai apresentar o texto. Então vamos definir algumas coisas, tipo, ó, quando você estiver falando da sua parte... coloca o parágrafo, que nem o Luquita fez, coloca a página que você fez junto pra situar as outras pessoas que estão lendo junto, porque senão às vezes tem que ficar, que nem a gente fez algumas vezes hoje, tipo, ah, que página tá, ah, que página tá. Às vezes tira um pouco a dinamicidade da leitura, se perde, então, tipo, sei lá, minha sugestão, na verdade, é a gente decide como coletividade, né? Vamos ler todas as reuniões, vamos apresentar todas as reuniões, aí tem que ver, tipo... Eu acho que a vantagem de apresentar é que se todo mundo tá lido e chega com a apresentação e tal, a gente mata o texto com mais velocidade, tem mais espaço para discutir e o conteúdo é mais condensado e talvez a gente consiga aproveitar mais. Mas eu acho que mesmo quem apresentar é bom ler algumas partes pelo menos. Não, sim. Uma coisinha ou outra. Com certeza. É difícil estabelecer fazer só por um só. Uhum. Porque mesmo quando só ler, tem que comentar alguma coisa depois. Sim. E mesmo quem apresentar, é bom ler algumas partes. É que no meu resumo, eu fiz uma mistura de resumo com citação. Eu não sei o que é resumo e o que é citação. O que eu fui fazendo, uhum, foi meio misturadão mesmo. É que eu acho que aí, sei lá, tipo, na verdade é mais uma sugestão de que fica definido se a gente faz uma espécie de apresentação e aí se esse é um grupo de exposição e debate ou se esse é um grupo de leitura de texto. E aí, tipo, sei lá, quando a gente lê, de repente a gente gasta mais tempo, mas é uma leitura mais direcionada e a gente pesca tudo do texto, porque eu acho que a leitura individual é muito subjetiva, então você traz para a apresentação aquelas coisas que você julga que lhe interessa, mas de repente você acaba, isso eu falo você no sentido de abstrato, qualquer um, e às vezes você deixa de lado coisas que seriam importantes de falar e deixa passar assim para a gente discutir. Na leitura eu acho que isso não acontece. Então, sei lá, tem pontos positivos e negativos para cada lado, assim. É, que também se for fazer só leitura, por exemplo, que leitura não precisa um cara fazendo. Como assim? Tipo, se transformar num grupo de leitura. Uhum. Não tem a necessidade de cada vez um cara, entendeu? Tipo, mais um. Aí a gente separa os fragmentos mais importantes, que todo mundo lê antes, e vai falando, vai colocando. Não, mas aí seria uma apresentação. Tipo, como assim? Tipo, ó, uma apresentação é um cara apresentando. Sim. Se for leitura, não precisa ter um cara. Ah, não, porque eu penso assim, ó, que um cara faz a nota relatorial. Então ele não pode ler. E ele tem que estar atento para o que o cara está lendo e o que as outras pessoas estão falando. Um cara geralmente vai ficar para fazer a leitura das notas. Então, tipo, a gente está geralmente em quatro. Um cara vai ficar mais atento para fazer as intervenções e fica uma pessoa fixa para a leitura, talvez pela intimidade com o texto, para se ficar centrado na exposição mesmo da leitura. Então, tipo, eu acho que também mais para uma distribuição de atividades. Porque você, que nem você comentou assim, ah, então não tem por que a gente designar uma pessoa para fazer a leitura. Então, assim, tipo, uma pessoa vai ser sempre ler, vai sempre ler, mas aí uma pessoa fica com a responsabilidade integral de sempre ler, outra fica com a responsabilidade integral de sempre fazer a nota. Eu acho que o legal da leitura é de realmente dar rotatividade e todo mundo participa igualmente da organização, assim. Mais pelo simbolismo organizacional que realmente pela efetividade, talvez. Mas enfim, é uma sugestão, cara, da gente definir um algo fixo, assim, por uma questão de organização. O que você acha, Pedro? Ah, eu acho que seria legal, seria mais legal essa dinâmica, se todo mundo lesse mesmo. Eu acho que ia ficar melhor o grupo. Apresentar ou ler? Alguém apresentar, mas todo mundo lesse antes. Entendi. Não lê na hora. Porque eu acho que você lê na hora, acho que vai demorar muito. Acaba demorando muito, daí, junto com o tempo de discussão, acaba tomando umas 3 horas fácil. Ó, demora tanto que hoje estamos. Faz 5 minutos que a gente tá discutindo isso. Deu 1h38 de institucional e de apresentação. As outras reuniões que a gente tava fazendo tava dando 2h30. Mas daí então a leitura demora mais mesmo. Vocês que optam, eu pra mim tá certo. Não, vamos fazer uma democracia. Vamos fazer igual todo mundo faz. Vamos fazer democrático, igual democrático parlamentar mesmo. A gente fica falando e no final das coisas nós deixamos do jeito que tá. É isso que faz por exemplo, os vereadores. Né? Mas assim, eu fico assim, porque, por exemplo, eu tenho um jeito de apresentar. Eu gosto muito de ler. Eu prefiro ler porque não tem cara mais claro que o Anselmo Iago, por exemplo. Não tem como eu reproduzir do jeito que o Anselmo Iago vai fazer e ler. É, eu fico muito perdido se eu só apresentar. Eu viajo demais e perco muito tempo, não tem como. Enquanto que ler, você aproveita as palavras dele inteiras, só que se você ler o texto inteiro aí não dá tempo. Uhum. É 4 horas no mínimo que você gasta. Uhum. Se ler, conversar, ler o texto mesmo, tipo, 30 páginas desde o próximo capítulo. Então assim, eu tenho um jeito de fazer misturado que é difícil, se tipo assim, eu fico desconfortável se for de outro jeito, sabe? Uhum. Então, for meio que ler, eu fico já estressadão, já vou, vai, vamos ler essa primeira. A gente sabendo quem que vai apresentar, a gente se adequa ao método no momento. E também, tipo assim, na real, então, é que nós estamos tentando, nós estamos dando migué, na verdade, né? E nós estamos tentando justificar o nosso migué. Por exemplo, eu não li. Que isso, eu tive duas semanas pra ler, uma semana pra ler, daí eu não li. E aí eu fiquei meio perdido agora em você. Fiquei mesmo. Fiquei, ainda mais que você, tá, você leu meio que parafraseando, que citando, que eu não achava onde estava a citação, mas procurava depois e perguntava as partes. E aí precisava dar um jeito, né? Porque. Mas eu acho que, meu, tem que ler um pouco antes, assim. Então, vamos universal particular, então, e a gente faz um universal de particularidade. Faz meio pós-moderno. Não, mas assim. É. Eu acho que interessante é igual o Diogo falou mesmo, é deixar alguns pontos marcados. Eu não sei se é, decidir o método da exposição, mas sempre fazer pelo menos tipo assim, parágrafo tal, vamos ler o negócio tal. Certo, tipo, ninguém tem que ficar vigiando ninguém, né, meu? Tipo, você pega o livro e fala, ó, aqui, vamos lá na página tal. Fala, eu acho essa coisa talvez de, tipo, quando você tá fazendo uma referência direta ou parafraseando, só cita a página, então, ó, gente, na página tal. Uhum. Porque aí pronto, aí localiza e já era. É, porque daí fica mais um negócio você que tá apresentando, né? Porque toda hora que fica o cara, ah, meu, página aí, já perde, já não sei o quê. Aí já dá aquela sensação que o cara tá interessado mais na página do que no conteúdo da coisa. Daí fica um negócio meio escolar, né? Sim. Então a gente tem que partir do pressuposto, então, de que todo mundo vai ter que ler antes, porque senão vai acontecer isso aí, né? Tipo, eu também às vezes fiquei um pouco perdido, porque eu não li tudo. E aí realmente tinha essas coisas assim de parar, perguntar, oh, repete tal parte, sei que lá, pra tipo, processar, pra poder anotar certinho. Então, eu não sei, eu acho que tipo assim, que se eu puder jogar alguma coisa pra gente meio que votar, aí eu tô dizendo eu, né? É mais esse procedimental mesmo, né, velho? Tipo de, ó, institucional, apresentação dentro do possibilidade livre, mas não tão livre, né? Uhum. Tipo, igual, eu sou totalmente contra fazer só uma apresentação, sem ler o texto, sem ler os trechos. Ninguém fez isso até hoje, sim. Mas eu sou totalmente contra. Porque senão não precisava do texto, né? A gente imprime o texto, a gente, em tese, ler o texto, e aí, se não citar o texto, não compensa. Sim. Então, assim, é uma liberdade de apresentação, mas dentro do tipo, a gente tá estudando um livro do cara, não queremos estudar uma resenha de alguém, né? É, a verdade é essa, né? A verdade é essa. Então, assim, tem que ver isso, e só assim, né? Não sei se... É, eu curto mais a coisa da leitura, porque eu acho que a gente consegue aproveitar tipo, o texto inteiro do cara e ler o texto mesmo, então tipo, pegar e beber direto da fonte. Mas por uma questão assim de espírito comunista, eu acho que a gente tem que pensando assim agora que existem, por exemplo, pessoas que querem fazer a apresentação, que preferem assim, que se sentem mais vontade assim, por exemplo, você não quer ler o texto inteiro, alguns pontos você vai usar de base para comentar algumas coisas, vai cortar outras. Eu também acho que não é muito proveitoso ler inteiro assim, porque fica muito cansativo e demora pra caramba, então teria que ter uma medida assim. Mas considerando que tipo, se a gente for impor um sistema, não vai ter uma satisfação total, talvez seja melhor então cada um operar do jeito que se sinta mais à vontade, porque acho que a partir do momento que a pessoa se sente mais à vontade naquele meio de apresentação, a apresentação vai ser mais proveitosa, tá ligado? Pro grupo inteiro. Eu acho que qualquer método, desde que não tenha ausência total do texto, nem 100% do texto na apresentação, é cabível. É, e assim, e mano, assim, a gente não tá fazendo nada remunerado, não tá fazendo uma coisa pelo texto, tipo assim, esse texto é muito importante. É importante, é um marco, cara, o texto, 2003, é um dos textos mais foda, assim, né? E assim, o que prevalece mesmo é tipo bom senso, né, velho? Tipo, não ler inteiro, mas também não falar tudo e tal, assim e tal. Mas se falar também, não tem muito o que fazer. Mas essa liberdade é dentro dos limites, assim, né? Bom senso também, se vocês acharem que é melhor. Não é verdade mesmo, né? Tipo assim, se o cara achar melhor fazer os PowerPoint lá e ficar jogando os PowerPoint e falar, ó, esse aqui tá na página tal, faz também, não tem problema isso. O problema é que tem que ser uma coisa meio coletiva, né? Sim, eu acho que o gozo do um tem que ser o mais gozo de todos. é uma pira mais ou menos essa, né? Eu acho que hoje foi muito louco, esse capítulo é muito louco. Esse capítulo é massa. E vamos ver o que vai dar, velho. Aí ficou, só pra pontuar então, a reunião foi dia 21. Dia 21. Quarta-feira, às 10 horas, José vai ler o texto A História e Metafísica da Mercadoria. Aí você lê isso aí, vai dar umas 30 páginas. Tá. Aí fica assim então. Fechou aqui.